Faço risco nas páginas arriscadas. Minha caneta tem tinta de sangue e ponta de espada. Com peso na história, ela corta a linha divisória. Reescreve a memória, escreve uma nova trajetória. Ela esteve no agora, esteve no ontem e segue adiante. Feito na palma e chamuscante, paixões flamejantes. É tipo um tanque encouraçado, blindado e sem freio. Nada melhor do que atirar de peito cheio. Caneta pesada, igual a verdade que rasga o papel. Feito uma nuvem carregada de um vírus cruel. Neurose epidêmica, cura blasfêmica, doença iatrogênica, imoralidade, a luxúria acadêmica. Eu sei que as patas dos porcos são bem mais limpas do que as palmas da mão de um poeta. Sujas de tinta, eu reciclo o seu lixo. Dou vida própria pro seu lado podre. Transforma em rimas de amanhã o ato cruel de hoje. A minha caneta amaldiçoa, minha caneta voa. Igual marcha fúnebre e sou, igual dispara e coa. Minha caneta escreve na alma, imprime no olhar. O que emissora ou editora não quer publicar. A vida briga com a minha mão se a caneta não escreve. O orgulho arranha o coração quando o texto não ferve. O que escreveram sobre nós foram falsas vivências. Então eu vou fazer questão de escrever as ocorrências. E que as tendências me perdoem por eu ser tão verídico. Mas minha caneta só obedece meu estado de espírito. Sei que ela pôde ser mais livre do que eu fui aqui. Ir além do morro, do presídio, velório, UTI. Mas o compositor compõe do que é composto. Eu nasci do lado oposto, bem de tudo que era imposto. Versão venenosa da prosa doce do artista amigável, que altera o tom só pra agradar o que é biodegradável. Mostrar as cartas pra si mesmo é o que resta. Minha caneta só escreve no espelho, se eu riscar própria testa. Evoluiu, diz pra nós qual é a do rap. A rima metralhadora mata mais que diabetes. Eu corro risco e faço risco nas páginas arriscadas. Minha caneta tem tinta de sangue e ponta de espada. Eu corro risco e faço risco nas páginas arriscadas. Minha caneta tem tinta de sangue e ponta de espada. Eu vejo beijosos por todos os lados, imitadores e rappers clonados. Mano, Pippen, vou falar pro seu moita mó azedado. Eu não quero ser porta-voz das desgraças. Não é rap sem boquilho da massa. Eu faço ameaça, canto que passa, raça. Pede que o orgulho renasce, é tempo de caça. Já estamos armados com verbo pesado, até tranquilizante. Essa morte no abraço, ideal revelado. Os mais anegados, as mentes brilhantes. Inferno de Dante, a mente alguns é implante. Mas cuidado com os farsantes, invejantes, imbecis mutantes, MCs tratantes. Morre com alvejante, desse jeito, fico aqui, não vou ir, panelar. Sou sair, vem cair, não vou ir, vem chorar. Os trancados mercenários, vejo vários no lugar. Revolucionários falam, eu sou parte pra encarar. Ninguém pode me parar, tô no banco pra cobrar. Você pode até tentar, mas eu vou te arregaçar. Sair pra caçar, derrubo de AK, te pego com a pá. Te mando pra já, paga maga pra essa mata. Capaca pra matar, saca taca pra arrasar. Maca braca na HK, eu rap no ar pra quem duvidar. Ha ha ha ha, evoluiu é battle, sai. O retalhador eu cai, boto chácara na kunai. Rapper de KK, quem cai? Bam, cai, Flawless, Victor. Mais sanguinário que Wesley Snipes em Play de Trinity. O bang é louco, fi, segura nós. A rima metralhadora que peneira os playboys. Corro risco e faço risco nas páginas arriscadas. Minha caneta tem tinta de sangue e ponta de espada. Eu corro risco e faço risco nas páginas arriscadas. Minha caneta tem tinta de sangue e ponta de espada. Tinta de sangue, ponta de espada. Tinta de sangue, ponta de espada. Tinta de sangue, ponta de espada. We'll be right back.